Geração que o ame de todo o coração. Deus está à procura de uma geração que o busque não pelas virtudes que as suas mãos podem dar, mas pela essência do seu coração. Muitas pessoas me perguntam, Gabir, o que é ser a Bíblia que o mundo vai ler? E eu digo, ser a Bíblia que o mundo vai ler é amar Jesus. Ser a Bíblia que o mundo vai ler é simplesmente ter prazer em Jesus. Muitos de nós buscamos a presença de Deus simplesmente para ser. Claro que para estar perto do Senhor, para amá-lo, nós precisamos buscá-lo sim. Mas eu estou dizendo isso porque muitas das vezes nós passamos uma semana, passamos dias sem falar com Deus. E quando chega a véspera de um lugar importante, um lugar onde a gente sabe que precisa do Senhor, a gente busca, a gente ora, a gente clama. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Deus quer que você tenha uma vida de intimidade simplesmente porque você tem prazer nele. Deus quer que você o priorize, porque quando você o priorizar, as outras coisas serão acrescentadas naturalmente. Eu quero te convidar a ser uma geração que ora, a ser reconhecida como uma geração que busca, a ser reconhecida como uma geração que ama Jesus sobre todas as coisas. Te convidar aonde você está, não sei se você está no seu quarto, ou se você está na sua casa, ou se você está no seu trabalho, eu quero te convidar a parar tudo que você está fazendo agora e tirar um minuto com o Senhor e falar: Deus, eu quero te amar mais, eu quero fluir mais na tua presença, eu quero ser de fato a Bíblia que o mundo vai ler. Que essa palavra venha tocar o seu coração e que essa oração não seja simplesmente a sua oração hoje, mas todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe.